cerca de 20 instituições, entre universidades, escolas profissionais, Forças Armadas e INEM, marcam presença hoje na Feira do Ensino Secundário e Superior, que está a decorrer na sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O objetivo é dilucidar os alunos sobre o caminho a seguir no âmbito da sua formação. Numa organização conjunta da Direção do Agrupamento de Escolas e da Associação de Estudantes, a Feira do Ensino Secundário e do Ensino Superior constituía esta manhã motivo de interesse para a comunidade estudantil de Oliveira do Hospital, muito em particular para os cerca de 120 finalistas do secundário, que a esta altura se vêem forçados a fazer escolhas, assim como também para alunos do nono ano que a esta altura podem optar ou pela via do secundário ou pelo ensino profissional. Entre os 20 expositores, são várias as respostas hoje ao dispor dos alunos, sendo que uma das grandes curiosidades esta manhã recaía na presença de elementos do Exército. A esta altura, Carlos Carvalheira, diretor do Agrupamento de Escolas, entende que é fundamental dar e divulgar a melhor oferta aos jovens, dado que há uma grande indefinição quanto ao seu futuro. É fundamental nestas idades podermos dar e divulgar a melhor oferta para todos os nossos jovens, para que eles possam de forma consciente poder escolher a melhor oferta, a melhor solução para o futuro deles. Nós temos vindo a verificar que eles chegam a uma determinada, a estas idades, ainda há uma grande indefinição relativamente àquilo que eles querem para o seu futuro. E esta é a oportunidade, é uma das oportunidades que eles têm de poder conhecer os cursos, as instituições, as localidades, que vá de encontro às suas expectativas. É fundamental nós, em paralelo também com serviços de psicologia e orientação, poderem definirmos já para cada um deles aquilo que eles pretendem fazer para o seu futuro pessoal e profissional. Aluno e presidente da Associação de Estudantes, Sebastião Barbosa, conta que a ideia desta feira é de providenciar aos colegas uma oportunidade para se esclarecerem, colocando ao seu dispor um leque de respostas o mais variado possível. É providenciar aos nossos alunos, aos nossos colegas, uma oportunidade para eles se esclarecerem relativamente ao percurso que querem fazer após terminarem o ensino secundário, com especial enfoque naquilo que poderão ser as suas opções no futuro no ensino superior. Temos aqui várias universidades, várias instituições que não universidades, Exército, INEM, Forças Armadas, temos as Forças Armadas todas representadas, Turismo de Portugal. Nós tentámos também pôr aqui um leque o mais variado possível. Têm muitas dúvidas, o que também é natural, uma pessoa com 18 anos prestes a chegar ao final do ensino secundário, é natural que tenha muitas dúvidas, é uma fase que se acaba, uma nova fase que se avizinha e, como em tudo na vida, há dúvidas, há medos e nós, pronto, há o objetivo aqui de esclarecer essas dúvidas e de tornar menos tenebroso aquilo que é a vida, principalmente nas condições em que o país tem estado. Acho que é importante ter um evento deste género para que os alunos possam, de facto, ver que podem ter sucesso mesmo estando o país num estado não muito positivo, não muito bom. A participar na sessão de abertura desta Feira do Ensino, o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital destacou a importância da iniciativa, mostrando-se igualmente confiante na boa formação que é dada aos jovens no seio do Agrupamento de Escolas Oliveirense. Não tenho dúvidas nenhuma que Oliveira do Hospital tem um grupo de jovens e que não temos medo do futuro, porque são jovens com valor, onde houve uma participação muito especial dos docentes e dos professores que ajudaram a construir-vos, e assim como os vossos pais. Dar-vos parabéns também a todas as entidades que foram convidadas, às universidades e outras organizações que estão aqui realizadas e que se disponibilizaram, porque também elas têm a sensação, e vocês sabem, privado à falta de jovens, vocês são um louro, mas sempre foram um louro jovem. e eu acredito no futuro do Oliveira do Hospital, porque temos de debater, levam uma boa formação quando saírem nestas escolas. O Oliveira do Hospital é dos que mais contribui com a colocação de alunos em áreas tão exigentes como a medicina. O ingresso é igualmente positivo nas áreas de arquitetura, engenharia e informática, com notas de acesso igualmente elevadas. Música.